Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Alô, alô, senhoras e senhores, eu sou o Caio Gasparetto e comigo eu tenho o Renato Mantovani e está começando mais um episódio do podcast do Camisa 23. Renatão, beleza? Tudo certo por aí? Muito boa tarde, Caião. Tudo tranquilidade aqui, tudo na mais perfeita paz. E você, tá bem? Eu tô bem. Você está apaixonado por Lucas Doncic? Lucas Doncic é o cara, é o Lucas Porzingis. Mano, eu tô muito apaixonado, Vamos falar sobre ele no finalzinho, vai, por favor, só pra eu poder mostrar todo o meu amor sobre esse homem. Beleza, o privilégio branco continua em alta e com muita força aí na comunidade brasileira. Mas vamos falar, na verdade, nesse episódio. A gente separou aqui alguns temas. A gente não falou sobre o retorno do Carmelo Anthony até agora, né? Não teve podcast expresso. Eu esqueci o termo certo, tô falando errado, mas enfim. Não teve podcast o de urgência, né, quando o Blazers assinou com o Carmelo, porque acho que já passou dessa fase, né, lembra? Quando ele foi pro Thunder a gente fez, quando ele foi pro Rockets a gente tipo, parou tudo que a gente tava fazendo para gravar, e dessa vez a gente deixou passar, ele já fez 8 jogos com o Portland e a gente tá aqui para falar só agora sobre Carmelo Anthony. Mas enfim, nunca é tarde para falar sobre Carmelo Anthony, que finalmente, depois de um ano, voltou a atuar na melhor liga de basquete do mundo, onde ele não deveria ter saído. Mas enfim, são 8 jogos no momento que a gente está gravando, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Caraca, 5 de dezembro. Enfim, 4 vitórias e 4 derrotas. Ele chegou assim com o carro andando já no meio da temporada. Eu separei aqui uma matéria do The Ringer falando sobre ele. E no jogo em Los Angeles, que foi contra o Clippers, que você até perguntou se eu assisti e tudo mais, o armário dele, né, o armário dele no vestiário não tinha nem o nome dele. Eles improvisaram ali, porque ele chegou realmente no meio da temporada. O que é estranho, né? O cara, um dos maiores jogadores da história do basquete, não tem nem a sua plaquinha do vestiário. Mas isso só mostra o quanto foi inesperado e não estava planejado essa contratação do Carmelo. De início, Rê, é claro que agora ele já jogou 8 jogos, mas o que você tem a dizer sobre essa contratação? Você gostou? Você reprovou? Teve muita gente que reprovou, né? Mas acho que agora, tudo bem, são 8 jogos, é pouca coisa, mas acho que agora a opinião dessas pessoas mudou um pouquinho, né? Porque ele realmente está jogando bem, a gente tem que admitir isso, né? Sim, sim. Voltando um pouquinho, antes, quando saiu a notícia que o Blazers ia assinar ele, minha primeira reação foi, tipo, negativa. Eu falei, nossa, o Blazers começa mal a temporada e vai apostar num Carmelo que ninguém na NBA tava querendo até agora. A primeira reação minha foi tipo, puta, será? Porque eu tava em mente esse último Carmelo que a gente viu, né, de 2-3 anos atrás. E até o fato que você acabou de falar de a gente não ter feito um podcast mostra que a gente não tinha esperanças de ver o Carmelo fazendo 25 pontos por jogo, o Carmelo jogando em nível de All-Star, tal, tal, tal. Então, foi um recomeço pra ele. Isso é um exemplo meio besta, da gente não ter parado pra gravar um podcast, mas que é uma verdade. Ele não foi um negócio tipo, nossa, parem tudo que vocês estão fazendo, o Carmelo assinou com o Blazers. Foi tipo, pô, o Carmelo assinou com o Blazers, que bom. Ele vai ter uma chance de provar que ele ainda tem valor na liga. E até agora é isso que ele tá fazendo. Ele ganhou jogador do mês, tal, então, cara... Jogador da semana e tal, na mesma semana que o Harden faz 60 pontos, então foi tipo, caramba, né? O Carmelo ganhou e tal, merecido, eu acho que foi meio que um, né, vamos ser amiguinhos da NBA e tal, mas merecido. Os 3 primeiros jogos dele, que foi 3 derrotas, né, que o Blazers começou com 3 derrotas, os 3 primeiros jogos do Carmelo, é o período de adaptação, ele não chutou nem... Chutou 15 bolas por jogo, tipo, pro Carmelo isso aí é normal, mas o aproveitamento foi muito baixo ainda, até pra você se adaptar com o time novo e tal. Mas eu queimei minha língua, eu achei que não ia dar certo, achei que o Carmelo ia estar aquele jogador bem, bem lazy mesmo, que nem ele tava antes. Mas o exemplo da jogada que a gente postou ontem, não sei se você viu no story que eu coloquei, cara, ele tá brigador, ele tá Carmelo. A dos rebotes ofensivos. Sim, né? Ele pegou 2 ou 3 no mesmo ataque, assim, brigando lá dentro. E a gente não viu isso em Oklahoma, a gente não viu isso em Houston. E esse era o Carmelo de Denver que a gente gostava de ver, que era o cara que se tornou o real Carmelo Anthony. Então agora que ele tá começando a se adaptar, tá começando a encaixar o estilo de jogo com o time. Claro, as vitórias, as 4 vitórias nos últimos 5 jogos não foi, né? São times expressivos, assim. 2 com Chicago, 1 em Oklahoma, outra contra o Sacramento. Então, tipo, foram vitórias normais, né? Contra times mais fracos. Mas que já dá pra dar um gás e ficar feliz pelo Carmelo. Porque ele tem lenha pra queimar, a gente tá vendo isso, mas as pessoas tinham esquecido disso. A imagem dele ficou meio manchada nos últimos 2, 3 anos aí, que foi o que me fez ter esse pé atrás na hora que assinou a primeira vez. Tanto que não era nem um contrato garantido, né? O primeiro contrato dele. E a sua primeira reação, você falou, vai dar bom ou não? Você ficou meio receoso também. Não, eu achei que ia dar bom, mas os dois ao mesmo tempo. Eu achei que ia dar bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco receoso porque foi um movimento meio que de desespero do Portland Trail Blazers, que já tinha começado a temporada muito mal. E é um time que move muito pouco a bola, né? Tem um dos piores índices de assistência da NBA por jogo. Se eu não me engano, o segundo, só atrás do Houston Rockets, em posses de isolation em quadra, que é quando você fica muito tempo num contra um e praticamente os outros jogadores só assistem. Então, eu fiquei um pouco receoso por causa disso. O Melo não parecia ser um encaixe tão bom assim, levando em consideração esses dois fatores que eu falei. E também a gente tem que falar que a temporada do Blazers está muito abaixo do que a gente viu nos últimos anos com esse núcleo aí de Damian Lillard e CJ McCollum. É um time que está muito abaixo do que a gente já viu. A defesa é uma das, sei lá, 10 piores da NBA. Eles não defendem nada. E o jogo ofensivo deles também está muito ruim, a bola não se movimenta. E eu falei, puto, o Carmelo vai chegar nesse time, que é um cara que também precisa da bola para trabalhar, que ele trava um pouco o jogo para jogar de costas para cesta e tudo mais. Eu apresentei sim um certo receio. Mas ao mesmo tempo eu tentei olhar por um lado positivo, porque eu sempre soube e eu sou da... O Carmelo na verdade divide muita opinião, né? Mas eu tô do lado de que acha e agora ele está mostrando que ele ainda tem gasolina no tanque sim. Isso está sendo mostrado e ele está bem livre no Portland Trail Blazers. Ele chegou, o primeiro jogo, você falou, né? Os 3 primeiros jogos eles perderam porque eles estavam com o Lillard machucado e foram 3 jogos horríveis. Mas assim, ele chutou 14 bolas no primeiro jogo sem ter feito nenhum treino com o time. Ele foi treinar, se não me engano, acho que só no quarto jogo, assim, no intervalo do quarto para o quinto, alguma coisa assim. E no primeiro jogo ele já chutou 14 bolas e nos 2 seguintes ele chutou 15. Então o Blazers tentou alimentar bastante, ele tentou dar uns toques assim de costas para a cesta para ele realmente entrar no ritmo, porque por mais que ele passou muito tempo treinando, 5 vezes por semana, eu estava lendo aqui com um treinador ali que ele contratou. Inclusive quando o Blazers assinou com ele, o Melo ligou pro cara e falou, meu, vamos para a quadra, vamos tentar imitar algumas coisas do que eles estão fazendo dentro de quadra. Eles fizeram um 5 contra 5 também, quadra inteira, para ver se ele, como é que ele estava de condicionamento, quanto que ele estava aguentando. E também tem esse lado de cooperação do Blazers, né? O Damian Lillard foi super positivo com relação à assinatura do Melo, o CJ McCollum a mesma coisa. E ele tá livre para jogar, ele tá tendo os toques dele, ele tá chutando aqui 15, 20, 16 bolas por jogo. E aproveitamentos bons, né? Na temporada, 44% de field goal e 38% do perímetro. Isso para um cara que já declarou que tava pensando em aposentar se o Blazers não tivesse ligado, né? Não tivesse entrado em contato. Isso para mim tá bem acima do que eu tava esperando. Como eu já falei, a temporada do Blazers é muito abaixo. Eu não sei se esse time vai chegar em playoff. A campanha atual é de 9 vitórias e 13 derrotas. No momento eles estão em nono, mas assim, com um recorde bem negativo. Dá para recuperar? Dá. Tem uma vida pela frente ainda na temporada. Mas eu acho que a adição do Carmelo fez muito bem sim. Deu uma boa mudada de panorama. Os jogadores estão animados. Assim, o time tá. Você percebe que eles estão desenvolvendo uma química. E eu achei positivo, o Carmelo não pode ficar fora da NBA, ele tem jogo sim, aos 35 anos, tem alguns momentos que ele tá pisando na bola, digamos assim, tem algumas bolas que ele sobe pra enterrar e assim, bate de cara com o Jackson Hayes, com o Montrezl Harrell, aconteceu também, mas isso é questão de adaptação, ele tá muito tempo parado e ele também tem 35 anos, 17 anos de NBA, né, então não são tudo flores, mas eu acho que no geral o saldo é muito positivo, sim, e eu acho também que vários times tiveram, porque é engraçado, porque a gente vê, por exemplo, declarações do Doc Rivers, de vários jogadores falando, o próprio LeBron James, que eles são parceiros, né, falando, pô, tô muito feliz do Melo estar de volta, não sei o quê, ele sempre mereceu. Mas em compensação, 29 franquias da NBA não tiveram a coragem de ligar pro cara e falar, ó, a gente tem uma vaga aqui, o contrato é esse e tal, vem jogar. Porque o Carmelo tem, ele traz uma bagagem muito grande, né, de mídia. E toda essa narrativa de, ah, tem muita gente que fala que é ex-jogador em atividade, e você tem toda essa coisa de, ah, ele vai vir do banco, ele não vai vir do banco, ele trava muito o jogo, ele prende muita bola. E eu acho que nem os times tiveram muito receio para assinar com ele por causa disso. O Blazers em uma situação desfavorável no começo de temporada ruim, a lesão do Zach Collins, que já prejudica, falou, meu, vamos puxar o gatilho? Vamos. Foram lá, tiveram a coragem e o cara tá contribuindo dentro de quadra, assim, logo de cara. O avião pousou assim e continuou indo. É o Carmelo chegando no Blazer. Tipo, ele chega no time e já continua, já pega o ritmo e já vai. É, eu acho que tem funcionado muito bem e eu tô bastante feliz em ver o Carmelo de volta, porque é um dos jogadores que eu sempre admirei. E eu ainda acho, e ele tá mostrando também, que tem muita lenha para queimar. E tem uma coisa, você falou pelo lado do Blazers também. O Blazers sempre tá chegando nos playoffs com uma colocação alta, só que ninguém nunca respeita o Blazers. Eu acho que a adição do Carmelo, só de ter o nome dele, vem tudo isso junto do que você acabou de falar, de mídia e do. É o Carmelo. Então, quando você chega com um jogador desse tamanho nos playoffs, seu time é mais falado, você tem mais poder de. Por mais que não seja dentro da quadra, mas mais visibilidade no seu time do que. Sem o Carmelo Anthony. Então acho que isso, claro, eu acho que o Blazers já ia para os playoffs mesmo, porque você falou, eles estão em nono, mas em oitavo tá o Suns. Então acho que o Suns deve cair para entrar o Blazers e aí deve fechar esses oito que estão hoje em dia. E o Carmelo dá essa força nos playoffs, pelo menos para em questão de audiência, em questão de todo mundo saber, ó, o Portland Trail Blazers existe, tá ali, joga playoffs e não. Até pro fã casual e tal. Então acho que a adição do Carmelo é positiva tanto pro Carmelo, tudo que a gente acabou de elogiar, quanto pro Blazers mais pra frente, quando chegar a pós-temporada e tal. Acho que isso vai ajudar bastante também. É, eu acho também que o Blazers é um time de playoff. Eles têm bastante talento no elenco, na minha opinião, né? Que o começo de temporada foi muito ruim. Mas o ano é tão longo, a temporada é tão longa, que eles têm tempo suficiente para reverter. Eu não sei como é que tá a recuperação do Yusuf Nurkic, eu não sei se ele vai voltar no final de temporada, talvez. Aí teria uma dinâmica legal com o Whiteside vindo do banco de reservas. Eu acho o time do Blazers bem decente, assim. Eles têm peças na segunda unidade que eu gosto, tipo Kent Bazemore. O Anfernee Simons também tá numa temporada que ele tá florescendo aí e tal. Então eu acho esse time bem decente. O Carmelo produzindo, não tem como não ser positivo. Eu acho sim que eles vão mudar aí esse começo de temporada ruim e beliscar sim uma pós-temporada. Mas aí o buraco já é mais embaixo, né? Gabarito, gabarito, cara. Outro tópico aqui que a gente separou é o senhor barbudo chamado James Harden. Ele teve dois jogos bem contrastantes aí. Na verdade, os dois últimos jogos dele, ele fez 60 em um e 50 em outro pontos, né? Óbvio. É, mas foram dois jogos bem contrastantes que tem aí escancarado o que é o James Harden, né? Não só nessa temporada, mas também nos últimos 2 anos. O último jogo contra o San Antonio Spurs foi insano. É, teve um erro de arbitragem grotesco que a gente também vai falar. James Harden, que na minha opinião deveria ter sido o jogador da semana, já linkando um tópico com o outro. É, o Carmelo merecia, beleza, mas eu acho que o Harden estava em outro patamar. Teve um jogo histórico aqui de 60 pontos, aproveitamento insano nos arremessos de quadra, 16 de 24, que dá 67%, 8 de 14 nas bolas de 3, que dá 57%, e 20 de 23 nos lances livres, que dá 87%. Mas ao mesmo tempo, o último jogo contra o San Antonio Spurs foi o de pior. É, aproveitamento nos arremessos dele na temporada. É, não, não foi não. Teve um É, os jogo dois contra o primeiros foi Pelicans. pior. É, nossa, não. O primeiro jogo ele chutou 15%. Exatamente. Eu tava pegando aqui a ordem reversa, né, de hoje para trás. Os dois primeiros. Por isso que eu demorei para falar, porque os dois primeiros jogos foram ridículos. Sim. Mas enfim, que ele mais pontuou, né, com 60. Tudo bem que teve um de 29 pontos aqui, mas com 50 pontos. 11 de 38 nos arremessos de quadra, 28%. Nas bolas de 3, 4 de 20, que dá 20%. E aí os lances livres, 24 de 24. Então, assim, esses dois jogos exemplificam bem todo o debate que tem sido gerado em cima do James Harden, o seu estilo de jogo, as suas maneiras de pontuar. É, eu queria que você começasse falando aí sobre esse contraste que a gente separou e as suas opiniões também, Rê. Mas um pequeno detalhe, né, do que você falou do jogo de 60 pontos, ele fez isso em 3 quartos, em 30 minutos em É, quadra. 30 minutos, exato. 30 Mas também minutos. foi uma surra Foi pra uma cima do surra. Atlanta Hawks. Sim, o Harden fez mais 50 de plus-minus nesse jogo, né? Então foi bem absurdo. Eles ganharam de 47 pontos do Atlanta. Chega a ser sacanagem. Mas só para vocês terem ideia da dimensão do que a gente está falando, a gente postou ontem no Instagram e deu 260 comentários. O debate, tipo, ah, vamos falar sobre o Carmelo e tal. E tem gente falando que. Calma, sobre o Carmelo ou sobre o Sobre o Harden? Harden. Nossa, é que eu Ah, ainda tô no bom. papo antigo, mas sobre o Harden. É. Não, mas foi legal também porque teve aquele trash talk com o torcedor do Spurs também, né? Sim, Aquilo lá sim. foi bem nítido, assim, Foi. de ler, né? E vou começar desse ponto, então. A questão lance livre, eu não acho errado do Harden. Eu não acho ele isso. Eu não vou, nunca vou criticar o fato do cara ir muito pro lance livre. Porque falta é falta. É mérito dele conseguir ir pro lance livre. Mas é extremamente chato, velho, pra quem tá assistindo o jogo. Eu não aguento assistir jogo do Houston quando o Harden vai pro lance livre 24 vezes. Eu acho chato assistir o jogo, como torcedor, como. É, pessoa que tá assistindo NBA, é. Então, cara, é chato. Muito, muito. Se eu assisto um jogo da NBA que o cara só vai pra linha do lance livre, eu nunca mais vou querer assistir esse esporte. Mas é assim, ele tá batendo pra dentro, ele tá cavando a falta. Ele sabe usar isso a favor dele? Show. Mas torna o jogo chato. Mas isso não é uma crítica, no jogador. E sim, mas eu não gosto de encarar como um elogio também, mas é o estilo do Harden. É o estilo do Harden. Ele consegue cavar falta e ele faz isso. Mas esquecendo um pouco da questão da falta. O que muito a gente falou sobre no post foi 43% é um aproveitamento ok na NBA? Na NBA, sim. Mas se você pegar os 20 jogadores que mais pontuam na liga hoje, o Harden tem o pior aproveitamento. E ele só perde pro 23º, que é o próprio Westbrook. Então, dos top 25, assim, top 23, tem os piores. Field goal, né? Porcentagem de arremesso. O primeiro é o Westbrook, o segundo é o Harden. Então, o problema é isso. O Harden, a gente já viu nos últimos anos que ele sabe ser eficiente. Não tem problema ele chutar 43% se ele vai dar 10 assistências, sendo que ele consegue. Ele tem jogadores no perímetro que vão matar a bola. E ele não tá mais fazendo isso como ele fazia 2 anos atrás, quando o Houston era aquele time forte. Quando o Houston era aquele time que realmente era perigoso. Isso foi o motivo dele virar chacota nos playoffs, de falar, ah, chega nos playoffs, o Harden não faz mais nada. Porque é um jogo muito previsível. A gente já viu o Popovich conseguindo marcar o Harden, por isso que ele faz o aproveitamento péssimo. Em uma série de 7 jogos, você consegue adaptar toda a sua defesa para defender um jogo previsível que é só ISO em cima do Harden. Só, ah, dá bola no Harden que ele vai fazer uma jogada. Isso é um jogo previsível, isso é um jogo chato, e o Harden consegue ser extremamente mais eficiente do que isso. Ele não precisa chutar 38 bolas por jogo. Não precisa. Eu não tô falando que ele não pode. Se ele tá sentindo que tá quente, tá com, que nem no exemplo de 60 pontos, ele tá com um aproveitamento de 66%, chuta essa bola, beleza. Se tá quente, vai. Mas se você tá com um aproveitamento de 28%, calma. Você tá chamando a marcação, passa essa bola, você tem jogadores de qualidade que te cercam. O Clint Capela tava fazendo um jogo muito bom contra o Spurs. Sabe, usa mais o que você tem em volta. A minha crítica do Harden é 43% é bom para um jogador da NBA que chuta 15 bolas por jogo, 10 bolas por jogo. Porque quanto mais você chuta e seu aproveitamento está estagnado em 43, mais bolas você está dando para o seu adversário. Então, se eu chuto 10 bolas com aproveitamento de 43, eu vou dar 6 bolas para o adversário. Mas se eu chuto 40 bolas, eu vou dar 24 bolas para o meu adversário. Sabe? Então, eu acho que a questão do Harden é. Ele tá jogando muito, ele é o melhor pontuador da NBA para mim, de pegar a bola embaixo do braço e falar, eu vou pôr essa bola na cesta, para mim ele é o melhor, com o Durant machucado, claro, mas ele consegue ser muito mais eficiente, ele consegue fazer com que o Houston seja muito melhor, ele consegue achar um passe, ele consegue cativar mais o Russell Westbrook, que também, sem uma mente pensante dentro da quadra, ele fica mais burro ainda. Então, cara, ele precisa ser esse cara que ele já foi, ele era esse cara no Houston, com o Chris Paul armando também e tal. Ele precisa ser mais inteligente, ele precisa entender mais que o jogo não tá favorável, não tô matando bola. Tá, então eu vou parar de chutar, vou parar de forçar. A falta ele vai continuar tomando. Então, cara, pensa mais, porque na hora dos playoffs vai acontecer a mesma coisa. Se o Houston jogar a temporada inteira assim, vai chegar nos playoffs qualquer time ganha um deles. Que é uma defesa previsível demais, né, para você defender. Eu sei que a gente tem opiniões parecidas com relação a esse tópico, mas a gente também nunca parou para discutir. A gente discute casualmente, assim, o WhatsApp e tudo mais, conversando no dia a dia, mas a gente também nunca parou para... A gente nunca criou conteúdo sobre os lances livres do James Harden. A gente nunca teve essa discussão. E eu vou tomar um pouco de cuidado aqui para não... Como eu já falei, a gente tem opiniões parecidas, mas eu vou tomar um pouco de cuidado para não repetir muitas coisas do que você falou. Eu concordo que o Houston Rockets nessa temporada, a minha visão, mais ou menos, é que é um time que meio que se perdeu dentro do personagem, sabe? Porque esse volume do Harden tá muito alto, isso é algo que você sabe. Eu tenho falado no grupo do Camisa 23, que a gente usa para se organizar no dia a dia, esse volume do Harden, desde o começo da temporada, tá muito desproporcional. Eu não acho que isso beneficie o Houston Rockets, porque essa não é a melhor versão do Houston Rockets que a gente tá vendo nos próximos, dos últimos anos. Eles já fizeram sequências melhores em temporada e eles já colocaram mais medo na NBA em geral, assim. Mas a grande chave para mim, por esse motivo de ser um time um pouquinho pior, é a defesa. Porque a defesa do Houston Rockets, naquele ano que eles tinham chance de ganhar do Golden State, que o Chris Paul machucou, aquela defesa era muito boa. Nesse ano, eles têm a quinta pior defesa da NBA em termos de pontos cedidos por jogo. São 115 pontos por jogo que o Houston Rockets cede. E se a gente pegar aqui, eu abri a lista, das 16 piores defesas da NBA, o Houston Rockets é o time que tem a maior quantidade de vitórias, com 13. Das 6 piores defesas da NBA, o Houston Rockets é a sexta, as 5 piores defesas da NBA são Washington Wizards, ganhou 6 jogos, o New Orleans Pelicans ganhou 6 jogos, o Atlanta Hawks ganhou 5 jogos, o Memphis Grizzlies ganhou 5 jogos e o San Antonio Spurs, em crise, digamos assim, ganhou 8 jogos. Aí vem o Houston Rockets, que ganhou 13 jogos e, teoricamente, é um time montado para brigar por final de conferência no mínimo e, quem sabe, um título da NBA. Então, assim, o Houston Rockets não pertence nesse, tá vendo? Nessa lista aqui. É um time que, se tivesse uma defesa melhor, por mais que com todas essas bizarrices ofensivas, é um time que botaria muito mais medo, como a gente já viu. Com relação aos lances livres, eu também concordo com você, eu não tenho problema. Saber cavar falta no basquete, na NBA atual, é uma característica positiva. Por mais que eu também não goste, mas enfim, é uma característica positiva e o James Harden não é o único que faz isso. O Lou Williams, por exemplo, é um cara profissional em cavar falta e ir para a linha do lance livre. O James Harden faz algumas coisas diferentes para cavar falta. Por exemplo, quando você aprende a jogar basquete, você vai para uma bandeja, você provavelmente vai aprender que é para você guardar a bola perto do corpo, para você proteger a bola perto do corpo e depois soltar lá em cima. O James Harden faz o contrário, ele expõe a bola. Ele começa o primeiro passo da bandeja dele, ele está com os dois braços esticados. E ele leva esses braços para o alto e o defensor, e muitas das vezes juvenil, não consegue segurar o braço e vai na sede de tentar roubar uma bola, só que a chance de você acertar a bola é muito pequena e a chance de acertar o braço é muito maior. Teve uma falta do DeMar DeRozan no jogo contra o Spurs, que assim, o ginásio inteiro reclamou, foi no final do jogo, ninguém aguentava mais o Harden indo pro lance livre, mas no primeiro replay da transmissão ali, eu tava assistindo até pela transmissão do Spurs, os dois caras falaram, pô, foi falta, e bateu pra caramba no braço, bateu no cotovelo, falta clara. Se eu acho legal de assistir, eu não acho. Você sabe tão bem quanto eu, Renato. Eu falo toda hora que eu acho chato assistir os jogos do James Harden e do Houston Rockets, porque é um jogo que a bola fica muito parada, você tem um cara indo para a linha do lance livre o tempo todo, e não é, por exemplo, Shaq, por exemplo, Anthony Davis. O Anthony Davis teve um jogo de sei lá quantos mil lances livres também contra o Memphis Grizzlies, só que o cara é uma besta no garrafão, ele não consegue ser parado, ele só consegue ser parado por falta. O James Harden não, o James Harden é um cara que vem do perímetro e busca esse contato. É genial, pô, o time dele tá ganhando aí, é protagonista, sei lá, 5, 6, 7 temporadas. Mas eu não me agrada. Não precisa me agradar também, né? Mas tem muita gente que não gosta. Enfim, esse é o ponto. É um jogador com volume muito alto e que ele vai ficar oscilando entre esses jogos absurdos. O cara tem 110 pontos em 2 jogos. Só que em um ele tem 11 de 38 e no outro ele tem 16 de 24. E eu acho que o James Harden é muito bom pra ser refém do volume, sabe? Eu acho que... Por isso que eu falo que o Houston Rockets tá se perdendo no personagem. Porque... essa pressa de ganhar agora, de ter um dos melhores jogadores de basquete da atualidade no elenco, sob contrato, jogando em nível de MVP, Mas eu acho que isso está meio que corrompendo, assim. E o Mike D'Antoni é um técnico ofensivo, ele não vai mudar isso. Ele não está preocupado se o Harden vai chutar 38 bolas no dia 3 de dezembro ou se ele vai chutar 41, que nem ele fez no dia 16 de novembro. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele não é o cara que vai frear o James Harden. O Harden tem luz verde, neon, piscando, assim, com umas setas em volta para arremessar a bola, entendeu? Então, por isso que você fala que quando ele tá com um aproveitamento ruim, que nem nessa noite contra o Spurs, ele não tá nem um pouco preocupado em parar de chutar a bola. Porque o Mike D'Antoni é um cara que incentiva isso. E o sistema do Houston Rockets nessa temporada tá 100% baseado no volume do James Harden. E eu acho que isso vai virar uma bola de neve gigantesca e nos playoffs não vai dar certo, como a gente já viu, dando errado, entendeu? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você citou do jogo. Eu só queria acrescentar uma coisa que a gente vai falar, acho, né? Você separou até alguma coisa de erro de arbitragem. Aquilo foi um erro, um dos piores que eu já vi na minha vida, se não for o pior. Do cara enterrar a bola, entrar, voltar e o juiz falar que a bola não entrou. Tipo, foi horrível. Foi horrível. Mas o que muita gente falou que não existe no basquete é o Houston perdeu por causa daquela bola. Se fosse 2 pontos a mais, o Houston tinha ganhado. Isso Não, não aquilo é um existe, absurdo. isso não Tanto existe. é. E o Houston tá recorrendo a esse jogo Sim, para ixi. que a NBA reverta, conceda a vitória, ou então que se jogue os últimos minutos após a enterrada que Sim. ele errou. Tipo, nada a ver, nada a ver. O jogo, ele vai de acordo com o que tá acontecendo dentro da quadra. Não quer dizer que uma bola caiu e não foi marcado, que você tem que dar 2 pontos no final do jogo para aquele time. Não, não existe isso aí. As decisões que o Spurs tomaria seriam diferentes e tal. E a gente já viu tanta coisa na história da NBA que antes de ter, né, o VAR da NBA, antes de poder rever os lances, antes de poder, dos juízes nos últimos 2 minutos, rever tudo e tal, quanto de goaltending tem errado, o quanto de jogada que é falta de ataque, eles marcam de defesa e tal. É muito erro. Se todos os times forem recorrer, a temporada vai passar de 82 jogos para uns 120. Então, não existe isso. Foi um erro grotesco? Foi. Mas agora é bola pra frente. Agora, quem tem Ah, que o Houston olhar? Rockets não perdeu o jogo por causa disso, velho. Sim. Eu odeio, eu sempre bati nessa tecla. Inclusive, já discuti muito, já ouvi muita bobagem, principalmente em época de playoff, porque quando a gente tá tweetando lá e sempre rola erro de arbitragem, a galera sempre se exalta e a gente acaba ouvindo um monte de bobagem, como se a culpa fosse nossa do que tá acontecendo lá. Mas enfim, tem vários jogos onde a arbitragem erra nos 2 minutos finais, não sei o quê, um negócio assim, ou no último quarto, com 8 minutos no final do jogo. E os caras, eu lembro da final, o jogo do J.R. Smith lá, primeiro jogo da final que foi 2017, 18, não lembro. Teve muito erro de arbitragem naquele jogo, o Cavs foi tipo claramente prejudicado. Só que, meu, eles tiveram a faca e o queijo na mão para ganhar. Eles jogaram 5 minutos de prorrogação depois. Tudo bem, era pro jogo ter acabado antes. Beleza, mas, meu, você tá em quadra ali, você tá jogando uma final da NBA, velho. Você tem a chance de fazer alguma coisa dentro de quadra e não ficar preso a esses erros de arbitragem para depois do jogo ficar falando: a gente perdeu porque se aquela cesta tivesse sido validada, nós teríamos ganho. Se for Até. um. Até. Se for. Desculpa, pode Não, falar. pode falar. Termina aí, termina aí. Se for, por exemplo, o último lance do jogo, 5 segundos, aquela bola buzzer beater, game winner no estouro do relógio, e teve uma falta ali que não deram, beleza, a arbitragem decidiu o jogo. Mas alguma coisa de prorrogação, alguma coisa de terceiro quarto, de começo de quarto quarto, metade de quarto quarto, não dá, velho. Eu não compro essa história, mano, de verdade. O que eu ia falar é exatamente isso que você falou. Dallas e Lakers, primeiro jogo dos dois no ano. Aquela falta grotesca do Howard na É, bola do na Danny bola do Green Danny pra Green, é. levar pra overtime. Tipo, foi ridículo. Foi a última bola do jogo e o Lakers levou pra overtime e ganhou o jogo. E o Dallas não foi mandar uma carta pra NBA falando: olha, deveríamos ter ganho aquele jogo porque foi falta do Howard. Não, na hora erraram muito, deviam ter marcado muito a falta. Mas acabou, acabou, ó, apitou o jogo, ah, acabou, tal, o Lakers ganhou, não tem mais papo, velho. Não existe refazer o jogo. Esquece. E o quanto que a arbitragem tá errando esse ano também, tá de brincadeira. O quanto de desafio que eu tô vendo, que é muito nítido, muito, é absurdo o quanto que o desafio devia ter sucesso, e eles revisam e falam: não, não, vocês estão errados. Tipo, absurdo, absurdo, muito erro, muito erro. Tá cada dia pior a arbitragem da NBA, essa é verdade, velho. Vamos, já que a gente já puxou outro tópico aqui, já entramos aqui numa discussão acalorada. Eu tô com uma matéria da ESPN americana aqui aberta, do Brian Windhorst e do Tim Bontemps, que falam sobre os desafios da NBA. E a gente vai falar um pouco sobre arbitragem também, porque assim, tem diversos erros grotescos. Teve esse do Harden, que a bola LeBron. entrou. E então, é isso que eu vou falar. Teve o do Harden que a bola entrou, a rede puxou para cima e a bola saiu. E teve o do LeBron ontem, que ele carregou a bola, palmando ela por debaixo, assim, andou e depois voltou a bater. Foi duas saídas andadas ao mesmo tempo. Foi tipo um erro grotesco que ninguém marcou nada. E eu tô com uma matéria da ESPN aberta aqui, que a ESPN americana ouviu os 30 técnicos da NBA sobre os desafios e tudo mais. E no geral, a maioria dos técnicos tem várias declarações aqui do Brad Stevens, do Steve Kerr, do Doc Rivers, do Eric Spoelstra, Nick Nurse, falando de, enfim, de diversos técnicos, Brett Brown do Sixers, falando que não gostam da regra dos desafios. E que não são a favor. Tem uma declaração do Luke Walton falando aqui: a minha preferência é deixar os árbitros conduzirem o jogo, né, fazerem o trabalho deles, que eu vou fazer o meu, que é ser técnico do time. Essa regra do desafio não está rolando com relação aos técnicos. Tem muito técnico falando que está confuso, que não está entendendo como funciona. E tem uma declaração do Steve Kerr aqui no final da matéria, que ele fala que ele não acha que essa regra do desafio está acrescentando ao jogo e que a NBA está perdido numa missão impossível, que nunca vai terminar, de deixar tudo perfeito. E ele fala que a NBA está perseguindo o próprio rabo, como os cachorros fazem, né? Porque é um negócio que não vai rolar e que o jogo não vai ser perfeito. E tem uma declaração também do Kenny Atkinson, que é interessante também, o técnico do Brooklyn Nets, que fala que nós, né, quem está envolvido com a NBA, os fãs, enfim, as pessoas que trabalham, enfim, nós queremos a perfeição, mas ele gosta das imperfeições do basquete. Então ele fala, talvez eu seja diferente com relação a isso, mas é o meu pensamento. Então, assim, um jogo de basquete não vai ser perfeito. Você não vai ter as marcações perfeitas. Mas também, na outra mão, né, a gente tem erros grotescos acontecendo e que qualquer fã de basquete no mundo olha e fala: meu, isso aqui é a melhor liga de basquete do mundo, não pode acontecer. E essa regra dos desafios aqui foram até novembro, 30 de novembro, foram 174 desafios feitos pelos técnicos e só 75 foram revertidos. Isso é 43%, ou seja, abaixo da média, né? Digamos assim, se a média for 50%. E alguns casos também que você já falou, teve dois lances que estão na minha cabeça aqui. Uma falta de ataque do Paul George em Clippers e Celtics, foi um jogaço lá no Staples Center. Paul George fez uma falta de ataque clara no Daniel Tice, se eu não estiver enganado. O Brad Stevens desafiou, os árbitros revisaram e não voltaram atrás, porque a regra diz que a falta de ataque veio depois do gather, que é quando o jogador guarda a bola para subir para o arremesso ou para a bandeja. Então o Paul George guardou a bola e depois ele estendeu o braço para cima do Daniel Tice. E eu nem sabia que essa regra era assim. E os árbitros não reverteram por causa disso. Mas assim, é um lance claro de falta. O Paul George está cometendo uma infração para cima do Daniel Tice. E teve também um Lakers e Pelicans, um arremesso do KCP, ele estava sendo marcado pelo Brandon Ingram. O Ingram, era uma falta de arremesso ali, o Ingram nem encosta nele, depois até o LeBron foi até falar com a mesa, falando que quando o juiz faz a chamada, né, quando ele marca a falta, ele não quer estar errado. Então, por mais que o desafio mostre, por mais que a gente veja alguma coisa, eles não vão voltar atrás. Então, essa é a grande tensão. A arbitragem da NBA já é um lixo há anos, assim, erros grotescos. Teve aquele lance do Kevin Durant contra o Houston Rockets na Oracle Arena ainda, que ele tá 52 metros fora da quadra, o pezão dele, aquela perna dele, que parece Nossa, um stick de hóquei, e o negócio, os árbitros deixaram passar. Então, assim, a arbitragem da NBA tá em apuros há um tempo. Eu aprecio sim essa vontade da NBA ter de mudar as coisas, de tentar arrumar. A regra do desafio veio através da D-League, eles testaram na D-League, depois eles colocaram na liga principal, isso foi votado, isso foi aprovado. Mas não acho que é o que vai resolver. Os técnicos já não estão felizes, os técnicos estão confusos de como ela funciona. E isso acaba gerando, quando você desafia alguma coisa, isso acaba gerando outra dúvida de outra regra, porque, como eu falei, aquele lance do Paul George, eu mesmo também não sabia como era marcado aquilo. Enfim, os técnicos não estão contentes. E eu acho que não é isso que vai resolver o problema, sabe? Tem vários lances aí que a gente está vendo o replay, que era para ter sido revertida a falta ou alguma outra coisa, e os árbitros não estão voltando atrás. Então, eu realmente não sei aonde que vai chegar isso, mas não. Para a NBA tá funcionando bem. Tem declarações no texto da NBA que tá funcionando bem, porque tem vários lances que são desafiados e aí mostra o replay e realmente mostra que foi falta. Então isso é ótimo para a NBA, né? Porque mostra que os árbitros estão acertando. Mas em outros a gente vê que realmente era para ter sido revertido e eles não estão revertendo. É fácil ser árbitro da NBA? Não é nem um pouco. Ser árbitro de basquete é um negócio completamente impossível. O jogo é muito dinâmico e tudo mais. Mas dava para ter sido feito um trabalho. Na verdade, dá para ser feito, né? Falando no presente, um trabalho muito melhor do que está acontecendo agora. Dá muito. Eu tenho certeza que o tempo vai ajudar. Porque a NFL funciona perfeitamente, né? O desafio ajuda muito no jogo. Mas com o jogo NBA é mais dinâmico, mais contato de interpretação, assim, né? Porque na NFL falta é falta. Eu acho muito mais nítido, tipo, ah, puxar o capacete, ah, os dois estão correndo, não pode encostar no wide receiver e tal. Eu acho que é muito menos interpretativo do que na NBA, né? Então, acho que tem muito para acontecer ainda para que isso dê certo. Então, a regra é boa, né? Você poder desafiar, falar, ó, pô, em câmera de olho, assim, em câmera normal, você não consegue perceber uma falta que às vezes uma câmera gigantesca que tá filmando o lance em super zoom pega. Então, isso pode ser bem saudável, mas que por enquanto a gente ainda vai passar por uma fase bem triste de ver tudo isso. E, Caião, só pra gente finalizar aqui. A gente tinha algumas coisas mais para falar, tal, mas que o papo fluiu, eu achei que ficou legal até aqui, mas eu não queria deixar escapar duas coisas que eu queria falar sobre Luka Doncic. E se o pessoal ficar instigado, eu até queria te propor se a gente não pode gravar um próximo podcast outro dia falando só sobre Luka Doncic, porque eu acho que tem coisa para ser falado, viu? Fala aí. Aliás, inclusive ontem à noite eu postei um tweet pedindo sugestão de pautas aí de temas pro podcast. Teve um cara que falou, deixa eu ver se eu puxo aqui. Ele falou Calma aí. para ser do Luca? Não, ele falou para ser uma projeção da carreira do É, Doncic. então, pode ser nesse papo que eu até quero falar, a gente pode falar sobre isso. Então, duas coisas. Se você achar o nome do rapaz É aí, pode. exatamente aqui, ó, já achei. Ah, não sei o nome dele não, mas o arroba dele é Celtonian com Y. E o nome dele no Twitter é Melancolia, ou seja, eu não faço ideia do nome dele, mas tamo aí. Tá, eu só vou citar duas coisas para deixar vocês com gostinho, tá? Nesse momento, nesse exato momento, Luka Doncic é o segundo jogador com uma sequência de jogos de 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Ele tem 17 jogos seguidos que ele consegue essa marca. O único cara na frente dele é Michael Jordan, que tem 18. O único. Rapaz. Então, se no próximo jogo do Dallas ele fizer 25-5, ele empata Michael Jordan. Se no outro ele passa o Michael Jordan. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês terem ideia do que é Luka Doncic. A outra coisa, que é um pouquinho mais polêmico, que eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas que para ter essa opinião eu pensei muito e olhei até os dados aqui, as estatísticas e tal, que pode ser pauta para o próximo podcast, Luka Doncic é o melhor jogador de 20 anos da história da NBA. Nossa, preciso pesquisar. E assim, dói falar porque, pô, a gente tá vivendo o cara no momento, falar de história e tal. Mas de verdade, Luka Doncic, pra mim, com 20 anos de idade, jogando NBA, pra mim ele é o melhor da história. Melhor que Jordan, que nem aparece na lista de estatísticas do Jordan com 20 anos, né? E melhor que Magic Johnson, melhor que Shaq. E o cara que chega perto dele é o LeBron. Pra vocês terem ideia, de média, LeBron com 20 anos, 27 pontos, 7,4 rebotes e 7,2 assistências. O Luka, 31 pontos, 10 rebotes e 9,6 assistências. Não, mas sabe o que que é? Aí precisa esperar acabar a temporada. Sim, também, também. Isso eu tô Porque aí falando entra hoje. muito o. Entra muito. É, exato. Dia Entra 5 muito de esse começo de dezembro. temporada absurdo Sim. e tem que ver os 20 anos inteiros, né? Não Sim. só. Por isso que esse podcast, se a gente for conversar sobre o Luka, não pode demorar muito também, senão eu perco meu timing de defender o cara. Entendi. Mas eu Ó, acho que isso é no final privilégio da branco, temporada, mano. no final da temporada, eu acho que ele vai estar com as médias bem próximas dessa que eu falei do LeBron, que é o segundo jogador, na minha opinião, com 20 anos. Porque o que o cara tá fazendo com 20 anos de idade? Ele nasceu em 99. Não, não é absurdo. É absurdo. Eu É acho absurdo. que, sei lá, eu teria que pesquisar, óbvio, mas não ficaria nem um pouco surpreso, sabe, se ele realmente for o melhor adolescente, né? Porque nos Estados Unidos eles têm, o adolescente tem é até 21 anos, né? Então eles têm essas estatísticas, tipo, maior adolescente, maior Ele número não de pode beber, troubles, é, ele não pode beber legalmente. velho. Não, então. Mas se você que tá ouvindo o podcast ouviu até aqui, vai até o Twitter, o Instagram, o Facebook, qualquer lugar e fala assim: faça um podcast de Luca Doncic. Se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, aí você não fala nada mesmo. Tá tranquilo. Que eu acho que daria um papinho bom, viu, Caio? É, e aproveita também para me seguir lá no Twitter, meu arroba é underline Caio Gaspareto com dois T's, porque eu perdi a minha conta original e Nossa, eu agora verdade. eu tenho poucos seguidores, eu estou falando sozinho no Twitter. Eu tinha mais de 1.000 na outra. Ah, Mas e pra enfim. mim, não precisa me seguir não, tá? Que eu não posto nada mesmo, então tá tranquilo. É, você eu sei, por isso que eu nem falei. Mas enfim, é isso. Obrigado para quem ouviu até aqui. Vai ter mais podcast. Esse ano a gente está conseguindo manter uma regularidade legal. Semana que vem tem mais, a gente volta ou falando sobre Luka Doncic ou sobre times em bons momentos, que a gente até deixou para trás. O Lakers ganhou um back-to-back insano em Denver e em Utah. A gente ia falar sobre o Miami Heat também, mas já ficou muito longo isso aqui. A gente volta semana que vem, velho. Fica de boa aí, Renatão. Um abraço. Um abraço e um beijo também para todo mundo que nos ouviu até agora. Até logo. Falou, falou, Caião. Falou, rapaziada. Muito obrigado a todos que escutaram aí. Até a próxima. Aquele bicho.